Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa agonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quarta-feira, a última esteve em festas, a nossa querida Lafmóveis, pois aniversariou e recebeu os parabéns a você, dona Regina Cardoso Cap, gentil funcionária da Lafic Imóveis. Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dalil de Barros Calho, diretores da Lafic Imóveis, também enviaram os parabéns a você, a dona Regina Cardoso Cap, que recebeu ainda de seus familiares, de suas amizades e de todos os funcionários da Lafic Imóveis. Parabéns a você, parabéns, dona Regina Cardoso Cap. Mas, vamos nós com música. Vamos atender agora o e-mail da nossa gentil ouvinte que apenas assina Dona Nenê. Dona Nenê, nós infelizmente não temos Noite de Reis e nem a valsa Nossa Senhora do Amparo. Mas, se Deus quiser, em próximas oportunidades, vamos pesquisar essas músicas e vamos atendê-la. Gostaríamos também, Dona Nenê, que a senhora colocasse em seu e-mail o seu sobrenome para a gente divulgar com mais clareza, como fazemos com todos os nossos ouvintes. Mas, enfim, para a Dona Nenê, que é nossa gentil ouvinte e é que nós a queremos muitíssimo bem, estas composições, Em Tempo de Valsa, do Antenógenes Silva, saudoso compositor e acordeonista, com Robertinho, sua sanfona e seu conjunto, Santa Terezinha. Roberto Fioravante, saudoso. Roberto Fioravante, que tinha um repertório bem romântico, defende do Santos Coelho, Flor do Mal, ainda para Dona Nenê, que está em nossa sintonia. Ele com o conjunto e seu acordeão Robertinho, essa valsa maravilhosa que enfocamos em homenagem a Dona Nenê, Raio de Sol. Thank you. lembro-me ainda desse fatal dia em que disseste-me, Arminda, indiferente e fria, és do meu romance o fim, Senhor, basta, esquece-te de mim, amor, porque não procures indagar a causa ou a razão, porque eu não te posso amar, ou não indagues, não será fácil esquecer. Prometer a minha flor, não mais ouvir falar de amor. Alma hipócrita fingido, coração de granito ou de gelo, maldição, oh, espírito satã perverso, titânico chacal do mal, no lodaçal imerso. Sofrer, quanto tenho sofrido, sem ter uma consolação. O Cristo também foi traído, porque não posso ser então, não, que importa o sofrer ferido. Das coisas é ordem natural. Seguirei o meu destino, chamar-te eternamente flor do mar. Recordo-me ainda desse fatal dia em que disseste-me, Arminda, indiferente e fria, és do meu romance o fim, Senhor, basta, esquece-te de mim, amor, porque não procures indagar a causa ou a razão, porque eu não te posso amar, ou não indagues, não será fácil esquecer. Prometer a minha flor, não mais ouvir falar de amor. Thank you. Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E o nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo e vamos atender ela que também reside em Araraquara. Aliás, Araraquara amanhece maciçamente ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ela, Dona Elizabeth de Barros Monteiro, que reside em Araraquara, acolhedora Morada do Sol. Para ela, em adaptação do Haroldo Barbosa, Arranjo Lírio Panicali, Chico Alves defende Outrora. Nelson Gonçalves, talentoso, mais uma vez em nosso coreto imaginário, desfilando em nossa passarela sonora, em arranjo do Zacarias, do saudoso português Adelino Moreira, Meu Dilema. Tudo isto para araraquarense Dona Elizabeth de Barros Monteiro, que reside na Morada do Sol e ainda gostaria de ouvir, em arranjo Sidney Moraes, com os quatro amigos, do João de Oliveira, Ilusão de Caboclo. Atende-me, quero dizer-te algo que talvez não espere. Doloroso talvez. Escuta-me, embora inutilmente, eu necessito ver-te mais uma vez. Outrora, nós fomos tão sinceros e desde que nos vimos, amando-nos, ficamos. Outrora, tivemos por destino o amor maravilhoso, o romance tão divino. Agora, se nos queremos tanto, devemos separar-nos. Não me perguntes mais, não é falta de carinho. Tu vives em minha alma, jurando que te adoro. Despeço-me dos sonhos meus e teus, amor a Deus. Devemos separar-nos, não me perguntes mais, não é falta de carinho. Tu vives em minha alma, jurando que te adoro, despeço-me dos sonhos meus e teus, amor a Deus. Tão sozinho, sem amor, sem carinho, solitário nadou. Violão, já chorei tanto, tanto, que não tenho mais pranto pra chorar por meu amor. Violão, companheiro dileto, és meu único afeto, tudo que me restou. Meu violão, meu amigo, nem ela nos separou. Hoje eu amargo contigo a saudade que ela deixou. Fiquei entre a cruz e a espada, quando ela, desesperada, obrigou-me a escolher. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem que não posso viver. E agora o meu dilema persiste, viver sem ela é tão triste, sem que não posso viver. Viola, um bom cavalo, uma mulher, uma porção de galinha no terreiro, é a ilusão do caboclo brasileiro. De manhãzinha, dentro de aclarear, cantarolando, mas a roça trabalhar, com o sol quente, ventania, o que me quer é acabar a empreitada. Porque a noitinha na casa de café arma a rede e toca a viola pra alegrar sua mulher. E aos domingos ele arreia o alazão, vai ao povoado tomar parte no leilão. Esse caboclo é tão feliz no seu rincão, eu sinto inveja de quem vive no sertão. Thank you. clarear, cantarolando vai pra roça trabalhar. Com o sol quente, cantando o trovo do ar, porque me querem acabar a empreitada. Porque a noitinha na casa de café arma rede e toca viola pra alegrar sua mulher. E ao domingo chega feio a lançar, sai ao povoado, toma parte do leilão. Esse caboclo é tão feliz no céu brincar, que eu sinto inveja de quem vive no sertão. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está conosco curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos agora para o nosso intervalo e na volta, em nossa passarela imaginária, vão desfilar Lúcio Alves, Cláudio de Barros e o conjunto Anjos do Inferno.